passou pra cuidar de mim. Mamãe, eu te preciso. Nesse dia tão bonito, eu preciso admitir, só você pra me fazer sorrir. Mamãe, eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Eu preciso admitir o quanto eu te amo. Mamãe, eu te amo, eu sempre vou agradecer. O meu jeito de menino, vou amar você. Me carregou no colo, cantou pra mim dormir. O meu rosto lindo você beijou. Quantas noites mal dormida você passou pra cuidar de mim. Mamãe, eu te preciso. Nesse dia tão bonito, eu preciso admitir, só você pra me fazer sorrir. Mamãe, eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Eu preciso admitir o quanto eu...